Eu juro que não me importei com o dia em que você foi embora. Você não me deixava, eu não te perdia. Difere o ir de estar por aí.